Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Nota 7 aqui no canal 1 da Rádio Antenoeb. Edição para 20 de junho de 2013. A edição de hoje vai trazer-lhe Henrik Hoogaard ao acordeão. Um nome que talvez não lhe diga muito, enfim, para quem, está assim mais a lidar com o acordeão ou com a música instrumental, se calhar já dirá. Mas para quem está um bocadinho mais ligado e está ainda a conhecer este mundo, Henrik Hoogaard poderá ser um nome um bocadinho estranho. A verdade é que ele é um dos grandes acordeonistas de sempre, não é? E nós aqui hoje vamos ouvir algumas das mais conhecidas melodias interpretadas por este acordeonista. A primeira já chama-se Nathalie, a versão que nós aqui conhecemos. Chama-se Nathalie, ou Nostalgie, como queiram. A versão francesa chama-se Nostalgie. Em alemão chama-se Schwarzaugen, ou seja, olhos negros. Portanto, há muito que se dizer sobre o título desta música. Menos discutível é o tema que vem a seguir, que se chama Bolero, que é uma obra clássica que nós estamos aqui a ouvir e que, enfim, não tem nada a ver com a primeira, mas é também tocada pelo mesmo acordeonista. São as duas primeiras da edição de hoje do nosso programa, Nota 7, aqui no canal 1 da Rádio Interweb. Vamos à música! Thank you. Já de regresso, agora uma musiquinha de Mozart, Eine kleine Nachtmusik. Vamos ouvir a seguida. É uma música, aliás, até bastante conhecida. E depois uma outra que eu acho que é um desafio interpretar esta música sozinho. Mas Henrik Ugart fez-o. À sua maneira, mas fez. Esta música foi escrita para viola, de todas formas. Mas sumir assim sozinho não, é muito complicado. Assim, Henrik Ugart partiu do princípio que as suas duas mãos conseguem fazer dois acompanhamentos, e assim está, ou dois tocando juntos em simultâneo, aí está, conta da razão, e então decidiu gravar esta versão de Aranjuez Mon Amour. São os próximos dos que vamos ouvir daqui a pouco, chego nas despedidas de mais uma Nota 7 aqui no canal da Rádio Antenoeb. Thank you. E para fechar, vamos ficar com mais dois temas conhecidos. Este não é dança turca que se chama. Também aqui a faltar o nome. Bem, isto em alemão é Sabal Dance, mas isto, enfim, porque. Pronto, o acordinho está em alemão, os outros têm em alemão. Mas isto aqui tinha um nome específico. Não era dança turca, mas enfim, seria algo do género. E vamos então conferir essa dança turca. Vamos acabar com a última, com a única música que não tem o nome galego. Aliás, o único nome, ou não tem o nome alemão. A Alborada Galega, porque esta é uma música tradicional da Galícia, né? Portanto, enfim, como é que eu posso dizer? Música sendo típica, não tem nada a ver com composições alemãs, nem sendo. Enfim, até era uma espécie de insulto, mas era uma ofensa. Era indelicado traduzir uma música tradicional de um país para, enfim, para outro idioma, não é? Mas pronto, vamos então conferir estes dois temas e eu despeço-me com votos de uma boa tarde para si que está desse lado. Fique na companhia então do canal 1 da Rádio 99. Já sabem então, vamos chegar com Sabal Tanz, a dança turca, creio que se chamava assim, e também Alborada Galega, mais duas músicas ao acordeão de Henrique Ugart. Tenha então uma boa noite, ou boa tarde ainda, e até amanhã.